estão só, ninguém perto de mim. Aqui dentro há silêncio, quase solidão. Enquanto há lá fora uma algazarra sem fim, minha alma se eleva a Deus em oração. A ponto de esquecer todo conflito, sinto-me como sendo transportado para a doçura amena do infinito, sendo no além por meu Deus amado. Quando sinto-me tão desolado na vida, clamo a Jesus na minha angústia infinda. E como um lenitivo ouço comovido sua voz dizer-me: eu te amo ainda. A ponto de esquecer todo conflito, sinto-me como sendo transportado para a doçura amena do infinito, sendo no além por meu Deus amado.